Eu agradeço a Deus primeiramente e digo que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, como diz no livro de Lamentações de Jeremias 3:22. Não era para eu ter nascido, minha mãe sabe disso. Houve uma situação de aborto aí. Agradeço a minha mãe por ter suportado a gravidez e ter até dormido na rua comigo dentro do seu ventre. Há alguns meses, ainda depois de ter nascido, eu caí de uma escada muito alta. Meu tio me deu só as fraldas na mão da minha mãe e havia me esquecido, eu caído na escada, eu ainda recém-nascido. Aos 5 anos, o telhado de casa caiu sobre a minha cabeça. Nós morávamos 9 pessoas em 3 cômodos no Parque São Jorge, um lugar ainda por ser feito, as ruas de terra. Era muita dificuldade ali, passou um redemoinho e o telhado da casa caiu sobre a minha cabeça. Eu tomei alguns pontos na cabeça. Aos 8 anos de idade, eu experimentei a primeira droga, que foi a porta para todas as drogas que eu usei futuramente. Aos 12, fui atropelado por um carro em alta velocidade na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Ele me arrastou por mais de 100 metros, fraturas por todo o meu corpo, e eu sofri amputação da perna direita. Depois eu tomei 12 tombos de motocicleta. Levei muitos tiros em festas, baladas, diversão que não me acertou. Na vida das drogas eu sofri muito e fui muito humilhado. E me tornei alguém insuportável dentro de casa. Eu fui internado 9 vezes pelo vício das drogas. E como a mulher do fluxo de sangue, eu conheci muitas oportunidades de cura e era-me dito que eu era um problema incurável. Escutava até que ia morrer drogado e eu estava convicto disso. Minha mulher, ela orou por mim 10 anos para que eu me convertesse. Quando começamos a namorar, ela dizia loucuras do tipo: Deus disse que você vai ser meu marido. Deus disse que você será um grande homem. Deus disse que você ainda vai fazer a obra dele. E a última dessas loucuras que ela disse foi: você vai ser pastor. Eu conheci o crack em 1999, no Parque Amazônia. Eu estava num bar chamado Woodstock. E eu fumava merla nessa época e conheci essa droga maldita. E a partir daí eu fiquei usando ela mais 8 ou 10 anos, escravo dessa droga. Eu parei de usar crack no ano de 2008, quando eu me converti ao cristianismo. Mas durante esse período eu sofri muito, vi muitos amigos morrerem no mundo do crime, no mundo das drogas. O Quito, o Cleito Cabeção, o Alan, vários outros parceiros que dariam uma lista se eu fosse encontrar. E o crack, ele acaba com a pessoa, com a família e com todas as pessoas que o cercam. Ele acaba com a nossa saúde, com o nosso caráter. E eu havia sumindo, se reduzindo a nada. Eu me internei nesse ano de 2008 no Projeto Metamorfose, e ali eu só saí de lá quando Deus falou comigo para me sair. Eu fiquei meu tratamento 9 meses, e eu fiquei mais 2 anos para ajudar a obra. Meu irmão, se tu vai se destinar a um tratamento, meu, saiba, espere o tempo de Deus na tua vida, não saia antes do tempo, deixa Deus trabalhar mesmo. E Deus foi trabalhando. Eu fui internado ali com tuberculose, com pneumonia, com enfisema pulmonar. E Deus foi me sarando, as feridas externas, internas. Deus foi ministrando a palavra em mim e realmente eu mudei. Me tornei um obreiro, me tornei coordenador da casa. E logo em seguida eu saí de lá, me tornei missionário na Catedral da Adoração. E a mulher que profetizou e orou por mim, os 10 anos eu me casei com ela. Foi a primeira loucura que ela tinha dito. E depois eu percebi que a segunda loucura de eu ser um grande homem de Deus também estava se cumprindo. Eu agradeço ao movimento hip hop, aos amigos que fiz, principalmente o Wallace Braz e sua família, a pastora Sônia do Metamorfose e todas as pessoas que foram envolvidas, direto ou indiretamente, com a minha recuperação. Minha família, amigos, parceiros que eu conheci na caminhada. Louvo a Deus por ter saído dessa vivo. No Salmo 45, verso 7, diz que se tu amas a justiça e aborreces a impiedade, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Vejo esse óleo escorregar hoje por mim, dizendo para os meus parceiros, não seja mais um, mano. Não seja mais um, minha parceira. Não perca a sua vida para o crack. Há uma possibilidade de sair dela. Jesus, que te tira do mundo criminoso. Creia, Ele é um homem vivo, que quer operar na tua vida. Quer mudar você, as pessoas em seu redor e a sua nação. Faça com que tudo mude ao seu redor, abrindo o seu coração e curando o seu interior. Eric Pitt, falei. Salve Brasil, em nome de Jesus.